A mulherada se amarra no DJ que é prostituta. Dia 37, eu estou começando a suspeitar da minha sogra e eu acho que de hoje eu não vou deixar passar. Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra é desgraçada, vai pra casa da caralha. Já fiz muita merda e minha lembrança nunca falha. Tá sempre me fudendo, então de hoje cê não passa. Porque eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra é desgraçada, vai pra casa da caralha. Já fiz muita merda e minha lembrança nunca falha. Maldita, cê tava avisada. Não perdoei a sua vacilada. Mas hoje é a noite que cê vai levar. Fiz um plano maligno só pra te matar. Enquanto é às 8 de hora marcada. Essa hora sozinha, minha TV na sala. Não pisca o olho, vendo roda-roda. Nem vai ver chegando, vai ser muito foda. Passo pela porta, já leva um de direita. Ela se defende, já me dando uma muqueta. Corre na parede, tenta um chute na saqueta. Eu mando Michael Jackson, se deslizo sobre a mesa. Yeah, sinto a raiva dela, encaro o olho do capeta. Mas não tenho medo, eu me movo igual manteiga. Ela tenta me pegar, essa velha faixa preta. Uma pena que deu tempo de eu pegar uma cadeira. Que eu quebro essa porra no meio da cara dela. Ela se levanta, parece que tá possessa. Vejo o corpo do meu sogro no chão em um ritual. Minha sogra é um demônio, ela é sobrenatural. Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra é desgraçada, vai pra casa da caralha. Já fiz muita merda e minha lembrança nunca falha. Tá sempre me fudendo, então de hoje cê não passa. Porque eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra desgraçada, vai pra casa da caralha. Já fez muita merda e minha lembrança nunca falha. Tá sempre me fudendo, então de hoje cê não passa. No fim, eu descobri que ela via roda-roda porque era parte do ritual satânico. E eu exorcizei a casa, tacando fogo em tudo com gasolina e me mudei pro Alabama.